Margarida doce guida, que um dia floresceu na infância tão distante de quem nunca te esqueceu. Margarida doce guida, flor ternura que nasceu entre espinhos de uma vida. Meu destino te escolheu na tristeza dos teus olhos. Moram todos sonhos meus, todos sonhos meus, todos sonhos meus. Tua vida, minha estrada, onde hei de ficar?